Flash Labiduca, o minuto que educa. Olá, sou o Mateus, tenho 10 anos. O que é um micro-organismo? Os micro-organismos são organismos vivos, como as bactérias, os fungos ou os vírus, e que estão presentes no solo, na água ou no ar. São micro porque só os conseguimos observar ao microscópio. Sabias que os micro-organismos podem ser patogénicos, ou seja, prejudiciais à nossa saúde? Eles podem causar algumas doenças, como a gripe, que é provocada por um vírus. Mas calma, os micro-organismos também nos protegem e são benéficos para a nossa saúde. Eles estão naturalmente presentes no nosso corpo, e numa quantidade bastante grande. Sabias que as bactérias estão presentes no nosso intestino e ajudam na digestão dos alimentos? Também existem micro-organismos benéficos nos próprios alimentos, como as bactérias lácteas, presentes no leite, no iogurte ou no queijo. Flash Labiduca, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.